Começando o Nerd Patriarca de volta, e hoje vamos fazer o nosso Console Quest. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Queria muito jogar Dragon Quest no Dream Quest. Hoje eu tô aqui com o Everton. E meu videogame dos sonhos era o Play 1. Hoje eu tô aqui com o Anderson. Cara, nunca ligo um Game Boy na tomada. E hoje eu tô aqui com o Jonathan. Fala, pessoal, e hoje vocês conhecerão o maior herdeiro de consoles do Brasil. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Nerd Patriarca começando, e hoje vamos fazer mais um podcast sobre games. Dessa vez um podcast mais descontraído, talvez, em que a gente vai saber um pouquinho dos gostos pessoais de cada um participante desse cast, desse humilde programa que sai todo domingo. A gente selecionou algumas perguntas de gosto pessoal, pra criar um perfil, ou saber os gostos, ou trazer histórias sobre games, sobre jogos, cada um de nós, certo? Certo, confere. Então vamos começar, porque o processo de seleção das questões foi um pouco longo e trabalhoso, né? Só pro nosso ouvinte ficar ciente, se tiver alguma pergunta muito ruim, não fui eu que fiz. Só isso que eu queria falar. Nem eu. Sabe quem você pareceu agora? Você pareceu o professor Girafales. Olha, vocês vejam bem que essa peça, ela foi toda criada pelo seu Madruga. Mas, por favor, nunca sonhe dele. É um indivíduo sem nenhum preparo. Sem estudo. Trata-se de um João Ninguém, que não tem um primário. Pobre coitado, né, cara? A gente comprou pronto, vamos falar a verdade. Nesse momento, Ivaldo, pessoal, desculpa, mas aconteceu alguma coisa que eu tenho que sair do cast hoje, não vai dar pra gravar. Jamais, eu sou mais forte que isso. Mentira, aqui não tem tipo de verdade, comentários negativos sobre companheiros da cast, né, amigos, participantes, quem faz isso? A animosidade passa longe. Eu não vou permitir isso nesse podcast. Tá certa a indignação. Agora você pareceu uma daquelas irmãs de Santa Inês que não deixa os alunos brigarem na classe. Que bom, né? Que bom. Porque é super normal os alunos brigarem na classe. Que bom que tem alguém pra manter o mínimo de ordem numa sala de aula. Larga esse estilete agora e vai sentar. Vamos começar, né? Porque a gente já tava... Vamos voltar, games. Vamos começar com a pergunta básica. Qual foi o primeiro console que Vossa Senhoria tiveram? Começando por mim? Qualquer um. Ok. O meu primeiro console que eu tive em toda a minha vida foi um Rigor Mortis Magnavox Odyssey. O Rigor Mortis não faz parte do nome do console. É porque isso aí já tá enterrado. É porque ele tá morto enterrado essas horas, né? É porque eu ganhei quando uma pessoa morreu no prédio onde meu pai trabalhava, eu ganhei um console. Eu tô pensando aqui, o que tem a ver o Aragorn com o console que ele comprou, o Vigor Mortis? O que é isso, velho? Eu nunca ouvi falar. Odyssey, Vigor, o que é? Por quê? Magnavox, beleza. Eu vou te explicar, porque assim, o primeiro videogame que eu ganhei na minha vida foi dado a mim pelo meu pai, a partir do momento que morreu um senhor no prédio e se desfizeram das coisas dele, tinha um videogame no meio. Então eu ganhei o videogame de um cadáver, entendeu? Agora tá fazendo um pouquinho mais de sentido. Momento fundo. É porque o Vinícius fala de modo correto, acho que é Vigor Mortem que fala, né? É Rigor Mortem. É Rigor Mortem. Você falou certo, Val. Você falou certo, mano. Por incrível que pareça. É que o Jonathan tá zoando com a sua cara. Não, porque ele tá, ou ele tá surpreso ou ele realmente não entendeu o que eu quis dizer com isso. Não, a gente ficou surpreso. Você falou em um latim avançado, né, Ivan? Não é qualquer um que compreende de primeira, né? Tem... Complicado. Agora eu vou ter que dar meu braço a torcer, que realmente não conhecia essa expressão. E achei que vindo do Ivaldo seria primeira, no mínimo. Realmente é um foda sério. É, fosse algum amigo que ele criou, assim. Não, mas oi, Valdo, essa história, cara, você herdava os consoles dos defuntos do prédio, né, cara? Isso. É igual seu Madruga, pô. Seu Madruga herdou o terno do tio morto dele lá. Eu ganhava um joguinho. Cortou e fez dois. O Valdo é o seu Madruga do cast, cara. Não, eu queria ser o seu Madruga. Mas e o console de vocês? Qual foi o primeiro console de vocês? No meu caso, foi o saudoso Master System. Grande. Vinha com o grandioso Alex Kidd na memória. E o meu veio uma fitinha também, que era, acho que um hack. Era um jogo da Mônica, feito em cima de um, acho que era um Zelda. Os caras pegavam o cartucho com a programação e só colocava a skin no personagem da Mônica, por causa do sucesso. Mônica eu passava da grão. Isso, esse mesmo. Agora eu só não lembro qual foi o jogo de base, mas foi o Master System, o primeiro game. Nunca consegui terminar o jogo da Mônica. O Alex Kidd eu cheguei a terminar, com muito custo. Ô, louco, é isso. Esse jogo era do jogo Monster Land, Wonder Boy Monster Land. Nossa, eu não fazia a mínima ideia. É um jogo japonês, Anderson? Eu acredito que sim, cara. Porque a Tectoy, ela tinha muito isso, né? Porque ela não só licenciava os consoles aqui, como ela podia fazer alterações em conteúdos, né, do jogo. Tanto teve esse da Mônica, teve do Chapolin também, teve um jogo do Pica-Pau. Bem lembrado. Uma coisa. A Tectoy, ela mandava basicamente com tudo. Tem algumas perguntas que eu acho que eu e o Everton, como nosso querido ouvinte sabe, a gente já citou em outros casts, nós somos irmãos, né? Então a gente vai ter algumas perguntas que as respostas vão ser iguais, né? Ou vão ser bem próximas. Eu acho que essa do primeiro console é a mesma. Mas eu vou fazer um questionamento. Vale Brick Game aqui? Vale. Posso valer? Console, né? Ah, cara. Todo mundo teve o Brick Game. Tinha 900 jogos no mínimo. Com certeza. Um console. Eu acredito que sim, cara. Mas a minha memória de videogame, já que você não deixou falar... Na verdade, você não se manifestou, é por isso eu... Eu tô zoando. Então vou falar por último. Mas pode falar, depois eu falo. Ordem no tribunal. Então, Brick Game, tirando que todo mundo teve, foi o Dynavision, né? Que a gente teve o primeiro grande console Dynavision. Mais uma cópia do Nintendinho, né, cara? É verdade, uma das cópias, né? Comprou com os acessórios, Vini? A dola? Sempre vinha completo. Com certeza. Eu colaborei com a Caça dos Bandidos no Velho Oeste e com a Matança Ilegal de Patos. Procurado pela gente. Tá certo. Dynavision era assim, a gente teve uma fita, que era o que vinha com o jogo, com o videogame, né? E tipo, por muito tempo, sabe? Porque na fita vinha 60 jogos, sabe? E na fita ligado. Tinha um monte de clássico, né? Tinha Contra, Castlevania, Spartan X, Elevador Action. Eu me lembro que quando a gente comprou uma fita, depois de um tempo, pra achar uma fita da Dynavision era muito difícil, né? Aí a gente comprou uma que vinha Mortal Kombat, cara. Aí a gente falou, puta merda, aí é o jogo, cara. E o jogo do Dragon Ball também, velho. É uma lembrança bem forte que eu tenho do Dynavision, cara. Jogo do Dragon Ball de combate, aquele que dividia a tela ao meio. Era um hackeado lá. Não, mas era um de combate 2D normal, Street Fighter. Isso, quando os personagens se distanciavam na tela, como você podia voar, eles colocavam um recurso que tipo, fazia um corte, né? Dividiam a tela ao meio e mostravam uma parte do cenário do seu personagem. Ah, não, mas esse é do Super Nintendo, né? Do Dynavision não chegava a essa tecnologia, não. Então, não chegou a hackear esse jogo pro Dynavision. Não. Esse você tá comentando é do Super Nintendo, que eu joguei bastante, aliás. Esse aí tem várias versões também, né? Anderson, por favor, agora... E aí? Sua palavra, a sua palavra, o seu primeiro console. Cara, minha primeira lembrança de console, tirando os maravilhosos Brick Games, foi... Eu tive um Atari 2600, cara, com o River Raid, que eu ganhei do meu pai. Ele devia ter, sei lá, acho que 5 ou 6 anos, isso mais ou menos ali em 93, 94. Cara, e assim, eu adorava o Atari, cara. Adorava o Atari. Pena que criança retardada, né, de tanto jogar River Raid, eu quebrei a manete do Atari e depois eu não conseguia mais jogar. Por sinal, o Atari foi meu segundo console que eu ganhei de um defunto do prédio. Só pra deixar bem claro pra vocês. Eu tô começando a achar que é você que matava os caras, hein, mano? Prefiro não comentar. Ele já ficava de olho no morador que tinha o console que ele gostava. Ah, oh, como mais se tinha aqui. Os que os gatos apareciam na porta, tá ligado? Estranhamente, todos caíram na escada. É, nossa, que coincidência, né? Nossa, como esses caras desse prédio tá escorregadia, né? Prefiro não comentar. Agora, depois do primeiro console, obviamente a nossa vida gamer começou e a gente foi, quando possível, ganhando ou comprando. Quantos consoles ou mais vocês já tiveram, se lembrarem de todos, né? Mais ou menos. Se não lembrar de todos, também não precisa contar, obviamente, mas pode falar. É, assim, você vale contar repetido ou conta só o console em si? Não, só o console em si. Ah, mas, então vamos que, lá. Eu sei que às vezes a gente pega o mesmo console duas vezes. É, então, mas então acompanha comigo. Um Atari 2600, um Master System 3, um PlayStation 1, um Sega Saturn, um DS, um Vita, um PSP e o PlayStation 4, cara. Eu me perdi nas contas, então o ouvinte pode fazer. Acho que essa é a minha história gamer, assim. Atualmente eu tô maravilhado com o PS4, cara. Boa, bastante, hein? Mais do que eu imaginei, né? Eu achei que isso... É, cara, olha, isso que eu pulei geração Play 2 e Play 3, né? Sim. Acho que foi a época que eu mais joguei PC na minha vida, então eu deixei o videogame meio de lado, assim. O nosso, aqui, eu e o Vinícius, a gente teve o Dynavision, aí a gente já foi pro Play 1, e tipo, Play 1, a gente pegou o Play 1 quando o Play 2 já tava estourado, sabe? Play 1, Play 2, o Xbox 360 e agora o Play 4, né? Só a gente só não pegou o Play 2, tipo, na geração do Play 3 a gente pegou o Xbox, sabe? Traidor. Viva o CD falsificado. Cara, eu nunca tive Xbox, mas um amigo meu que tinha, depois que você aprende a como gravar corretamente os discos do Xbox, nunca mais ele gastou um centavo comprando jogo. Comprava só a mídia lá, baixava o jogo, gravava, já era. Nossa, muito melhor. Eu ainda pagava R$10. Não, cara, e baixava já atualizado com aquelas atualizações lá que saíam, que travava o videogame do Xbox. Melhor não citar o nome dele. É, da caixa. Saía a atualização da caixa, já vinha o jogo redondinho, era só gravar. Muito bom. Não façam isso, ouvintes. A gente não incentiva a pirataria. Nós éramos jovens inquietos e rebeldes. E pobres. E sem dinheiro, exatamente, que é a parte crucial pra gente ir atrás de falsificação, pirataria ou de meios ilegais de adquirir jogos. Falando em ilegalidade, Valdo, quais foram os seus consoles? Nossa! Cidade Alerta vai cair matando aqui em casa amanhã. Eu tive o Brick Game, como todo mundo já teve. Aí eu tive o Odyssey, o Atari 2000 e alguma coisa, Dynavision, Game Boy Color, Dreamcast, Game Boy Advance, PlayStation 2, Xbox 360, Nintendo DS, PSP, Nintendo DS XL, PlayStation 3, 3DS, PlayStation 4. Eu acho que você... Acho que temos um vencedor. Eu também. Deixa de... Eu pulei mais uns 2, 3 aí, mas tudo bem. O que conta é a qualidade, não a quantidade, então... Olha só. Não, o pior pessoal... que eu sempre esqueço do Game Boy, cara. Tive três Game Boy e esqueço dele. Vai vendo. Tirando a zoeira, eu sempre fui muito fã de games, mas nunca fui um cara que teve muitos consoles, assim. Eu tive o primeiro console, que foi o Master System. Aí o próximo console da lista foi quando eu já comecei a trabalhar, que eu consegui comprar, que foi o PlayStation 1. Eu pulei do Master System pro PlayStation 1. Aí depois eu sempre tive uma vontade reprimida de jogar o Super NES. Aí acabei comprando o Super NES de um amigo, baratinho e tal. Aí acumulei. Foi a única época que eu acumulei dois consoles. Fiquei um tempinho com o PlayStation 1, Super NES. Depois vendi ambos, comprei o PlayStation 2. Aí depois do PlayStation 2 eu fiquei um tempo sem console. Aí comprei, na época do estouro do Pokémon, comprei um Game Boy Color, que eu jogava pra ir no trabalho. Trabalhava longe pra caramba e ficava jogando no treino. Melhor coisa que eu fiz, comprar um portátil. Meu, a viagem passava que eu nem vi. E depois do Game Boy, fiquei um tempinho sem também e migrei pro PlayStation 3, que foi o meu último console. Atualmente eu não comprei os consoles da nova geração. Ainda tô com o PlayStation 3, coitadinho, mal jogo ele, mal tenho tempo. Tá lá, tá funcionando, tá beleza, mas tô parado no PlayStation 3. Mas me serviu muito bem. A conclusão que eu tirei de todos os seus consoles é que você começou a trabalhar muito cedo, né? E sou velho. Eu prefiro falar que você começou a trabalhar muito cedo. Não, eu também comecei a trabalhar cedo, cara. Ah, mais ou menos, né? Quer dizer, acho que a maioria aí começou a trabalhar de 15 pra 16, tem gente que começa com 18. Eu comecei com eu tava pra fazer 16 anos. Ah, mais ou menos a mesma época que eu. Ah, então só eu que demorei pra trabalhar, né? Só com 18. Ah, você, a gente já sabe, né, Vinícius? Ele tava investindo nos estudos, né? Leite beira, né? Aham. A verdade, minha mãe investiu em mim. Não deu muito certo, mas ela não sabe ainda que ela perdeu dinheiro, né? Eu não pagava escola. É por isso que eles não colocaram todas as ações em uma empresa só, né? Todo o dinheiro nas ações de uma empresa. Aí eles diversificaram e aí acabou dando certo depois, né? Por isso, Jonathan, que no ano novo ela ficou preocupada com o Tapuera em vez do filho que caiu numa cratera lá no chão. Porque o filho não vale nada, o Tapuera é mais valioso, né? É porque aquele Tapuera era grande, era especial, era de uma linha especial da Tapuera. Aliás, Tapuera, patrocina nós. Patrocina nós, a gente tá falando de vocês. Bipa sapate. Tapuera tem um monte aqui em casa. Tenho mais propriedade pra falar. Falou o primeiro console, falou os consoles que a gente já teve, mas qual foi o console dos sonhos? Dos sonhos vocês entendem, qual foi aquele console que quando saiu vocês falaram, caralho, tenho que ter esse console de qualquer jeito na minha vida, eu tenho que fazer alguma coisa que eu preciso desse console. Ivaldo matou alguém. Hã? Ivaldo matou alguém pra ter o console dos sonhos dele. Ah, não. Metade foi no cambalacho e outra metade eu comprei, pode ficar tranquilo. Matar eu não matei, eu fiz outras coisas só. Gente, os outros dois morreram, coincidentemente. Pulando pela escada do prédio. Acontece com qualquer um. Necessariamente o console dos sonhos a gente teve que comprar, teve que adquirir? Não. Até o que você sonha, o console dos seus sonhos. Você queria ter, mas ou você não conseguiu. Cara, eu realizei que o PlayStation 1, quando eu vi Resident Evil pela primeira vez, eu fiquei maluco. Eu queria comprar de qualquer jeito. Ainda bem, já tava trabalhando, consegui comprar. Mas eu tenho uma frustração aí na minha história gamer, que, cara, eu sempre gostei muito de jogos de luta, eu ia em fliperama direto, perto de casa e tal. Quando eu vi o Neo Geo rodando, Samurai Shodown, The King of Fighters, Fatal Fury Real Bolt, aí eu falei, eu preciso ter um Neo Geo de qualquer jeito, um Neo Geo CD, né, se eu não me engano, um Neo Geo CD que já rodava esses jogos. Infelizmente, caríssimo, difícil de achar, nunca tive. Essa é uma frustraçãozinha que eu tenho nessa minha vida gamer aí. Frustração? Você quer falar de frustração comigo? Eu sou o cara que mais teve e atualmente tem o console do grupo. E eu sempre quis ter a porra de um PlayStation 1 e nunca consegui, velho. Até hoje eu não consegui um PlayStation 1, velho. E era sonho de consumo. O dia que eu consegui convencer minha mãe de comprar um PlayStation 1, eu fui na inocência de falar, mãe, vai nas Casas Bahia, chega no balcão e fala, eu quero comprar um PlayStation 1. Imaginando que minha mãe ia saber falar PlayStation 1 na loja. Minha mãe chegou pro cara e falou, você tem Prestrite? O cara falou, senhora, o que a senhora quer? Não tô entendendo. Videogame. Aí, não, leva esse aqui, que esse aqui é da moda. Esse aqui é o videogame. Minha mãe me apresentou. Lançamento. Esse é do Gugu. Minha mãe me chegou com o Dreamcast, cara. Que não foi uma decepção, mas teve essa decepção de eu nunca ter conseguido. Nessa brincadeira igual o Dairavid que chegou em casa. O vendedor não mentiu. É o lançamento, então toma aqui o lançamento, 100 milhões de dólares. Cara, eu sofri um pouco com isso, mas assim, o meu caso é muito parecido com o do Ivaldo, porque eu queria um videogame, a minha mãe errou e eu acabei gostando mais da escolha dela. Foi quando saiu o Nintendo 64, cara. Olha quando eu vi aquele Mario rodando bonito em 3D, Mario Kart, eu falei, caramba, esse Zelda, eu falei, meu Deus, eu preciso ter esse videogame em casa. Aí eu, mãe, compra, porque dá pra jogar 4 pessoas, vou chamar a galera pra jogar em casa, etc e tal. Aí minha mãe um dia chegou, eu comprei o videogame. Falei, o Nintendo 64, eu ia ficar igual aquele molequinho. Nintendo 64! Não, fiquei. Eu abri a caixa no PlayStation, só que era o PlayStation 1 já com DualShock, cara. Olha só. E já veio com o Resident Evil original, então a raiva passou em meia hora, cara. No primeiro clique, né? É, cara. Começou a rodar aquela ceninha de abertura do primeiro jogo, você fala, caramba, cara, é o futuro. Perdão a quem é fã aí de Nintendo 64, mas na época, cara, cê, é uma fita, ou duas. Uma que já vinha com o videogame e o outro que você penhorava o rim. Era caríssimo, velho, era caríssimo. É caro até hoje, que virou item de colecionador. Ah, cara, o meu, por exemplo, o que eu sempre considerei o videogame dos sonhos foi o Play 1, cara. Porque era uma época que a gente tinha o Dynavision e e quando a gente saía pra jogar com o pessoal aqui da rua e tal, os moleques tinham só Super Nintendo, né? Então, tipo, quando a gente encontrava uma pessoa que tinha um Play 1, a gente falava, caramba, e jogava, por exemplo, o Crash, o Winning Eleven, cara, o Tony Hawk, a gente falava, caramba, velho, que videogame maravilhoso é esse, cara? A Sony arrebentou, né, Everton, se você parar pra pensar, então, porque quando lançou, já lançou com os jogos avassaladores, assim, até hoje os primeiros jogos você ainda cita como os melhores, ou estão, né, entre sempre os top 10 melhores jogos do PlayStation 1. Tem muito jogo foda na época do lançamento. Tem muito jogo ruim também, viu? Tem jogo que você olha hoje e fala, pelo amor de Deus, o que era isso? Porque eles não sabiam brincar com 3D ainda. Acontece. Nossa, cara, quando era mais novo. Até o primeiro Tomb Raider, né, se você olhar hoje, ele soa meio estranho. Cara, eu adorava os Battle Arena Toshinden, né? Cara, outro dia eu peguei pra jogar e falei, meu Deus, nossa, cara, é só a memória afetiva, porque o jogo envelheceu mal demais, cara. Jogabilidade travada, gráfico horroroso, você não consegue diferenciar um pixel na tela. Acho que a gente ficou muito mal acostumado com essas gerações mais novas. Então esses primeiros jogos de PlayStation nos dão uma complicada. Agora tem outros que se salvam até hoje. Pior que é, porque o primeiro de luta que eu vi no PlayStation 1, quando eu conheci também, foi aquele Dragon Ball, acho que Final Bolt, não sei o que lá. Quando eu vi aquele gráfico, eu pensei que era a coisa mais linda do mundo e era o melhor gráfico que existia. Só que hoje nossa, eu parei parece pra ver real. Assim, né? Então, parece real, nossa. Só que não é bem assim. Mas guardem esses jogos com isso, se vocês têm memórias afetivas, que eu acho que eles vão ser úteis no questionário mais pra frente. Ah, e só pra comentar, eu acho que o PlayStation, pra mim, também foi o console dos sonhos, pela diferença, né, de o que acontecia nos consoles antigos e o que lançou com o PlayStation 1, né? O Nintendo 64, que tava ali também, mais ou menos, com a mesma estética, jogos 3D, ele parecia menos acessível, sabe? As pessoas, eram menos pessoas que tinham, então ficava meio distante, então o PlayStation era o foco, né? Mas quando saiu o Play 2, também eu senti muita vontade, porque eu achei que também foi uma diferença muito grande nessa nova geração de PlayStation 2. Eu acho também que as pessoas ficaram com aquela puta, preciso do PlayStation 2, eu também fiquei muito, meu, é muito diferente isso aqui é muito legal. Só pra deixar bem claro, acredito que todo mundo que tá falando aqui chegou até um PlayStation 1, menos eu. Puta que pariu. Você teve o Dreamcast, ninguém mais teve. E aí, como que fica? Não, mas aqui eu digo assim, o meu videogame dos sonhos continua nos sonhos mesmo, porque todo mundo conseguia ter um. Cara, o meu também, porque eu não tive um Nintendo 64, nem quando eu trabalhei. É verdade. O Jonathan não teve, cara. Ivaldo, o que você pediu, cara? Então, estamos participando de sonhos frustrados aqui, né? Revendo sonhos que ninguém conseguiu realizar. Que triste esse podcast. Eu acho que é basicamente isso. A frustração molda o ser humano, amigão. Se é tudo fácil... A gente aprende assim, né? Se é tudo fácil, você vira psicopata. Cara, um sábio. Não fala assim que eu ainda sou o cara que tem mais console. Muda de assunto. Eu tô falando de você, Ivaldo. Isso que é o seu nome, Ivaldo. Mas eu tô falando de gente que estudou conosco. E você conhece. Eu sei. O Ivaldo. O Zé não tá aqui pra defender, bancada. Vocês não vêm falar mal do Zé, hein? Ô, Ivaldo, um sábio disse uma vez que a felicidade junto da tristeza é o que te torna humano, cara. Então, fica tranquilo aí. Você vai realizar seu sonho, cara. Ah, eu também já ouvi uma frase muito parecida com essa uma vez. É mais ou menos assim: cabras moram onde existem vastas populações de cabras. Entenda como quiser. Voltando ao nosso questionário, eu fico orgulhoso de participar de um programa que a cada dia um aprendizado, velho. Parabéns, hein? Ó, vocês estão ouvindo aqui, ó? Parabéns. Agora, nesses consoles que Vossa Senhoria tiveram, qual foi o que vocês mais jogaram na vida? Ou então, se vocês jogaram do vizinho, assim, mais que os que vocês tiveram, pode ser também. Qual foi o console que você mais jogou na vida? Ah, o que eu mais joguei na vida não foi por escolha, assim, mas foi o Master System, né? Eu fiquei 600 anos com o negócio. Ou era isso, ou era ver TV aberta com 4 opções de canais. E a Bandeirantes pegava mal pra caramba. Então foi o Asa, velho. Eu acho que, parando pra somar, realmente foi o console que eu tive por mais tempo e o que eu joguei mais, porque Master System eu acho que eu jogava quase todos os dias. É, com certeza, Master. Master foi o que mais joguei. Ah, o que eu mais joguei, cara, foi o PlayStation 1, porque eu tive dois, eu tive o grandão, depois eu tive o pequeno. Quando eu saía pra jogar na casa dos meus amigos, eu levava o memory card, levava um controle junto. Era final de semana, tava a galera ali, cada um fazia aquele rateio, sabe? R$2 de um, R$1,50 do outro. Aí comprava refrigerante, salgadinho e passava o sábado e domingo jogando PlayStation, cara. Tava pra comprar bastante refrigerante, salgadinho com... Tava. Hein? Nossa, com senhora. Dois. Tava. Pra... É, a gente juntava 7 pessoas, 8 pessoas. Passava 2 dias só jogando videogame. Que saudade dessa época, ver um cachorro quente. É. Era 50 fofura. Centavos. Sensacional. Fofura. É, era fofura, cachorro quente e Coca-Cola. Tinha uma pastelaria na frente do Santenês que o pastel era 50 centavos. Eu não esqueço disso até hoje, velho. Mas é, cara. Então, tinha uma ali praticamente do lado do Santenês. Eu morava de frente pro Santenês, né? E o pastel acho que era 1,50 e você escolhia até 4 recheios e montava. O negócio ficava enorme. Mas hoje era 50 centavos de aí? Não, era 1,50, 2 reais. Ah, tá. Hoje um pastel desse é 10 conto, 15 reais. É, hoje é gourmet. É, exatamente. Você vai e pega uma fichinha pra ser atendido, uma senha. Tem uma recepcionista que te conduz até o seu lugar. Ah, vai pro inferno. Pra comer um pastel, né? Pô, pelo amor de Deus, eu só quero sentar e comer um pastel. Aí você fala, moça, tem ketchup, ó, pega a fichinha daquele lado ali, ó, só vai preencher um negocinho. Por isso que pastel só de feira, viu, cara? Eu acho que o console que eu mais joguei na vida foi o PlayStation 1 também. Eu discordo. Você discorda? Lógico. Então diga qual foi o que você mais jogou na vida. Não, eu discordo de você. Não, ele sabe mais o que você jogou. É. Tá discordando do seu argumento. Eu sei, eu quero que ele fale, porque ele vai falar o mesmo console que ele acha. Entendi. Entendeu? Ó, se for de forma... É leitura de pensamento, muito tempo trabalhando juntos, entendeu? Ficaria preocupado. Eu sei. O cara que sabe tudo da sua vida... Eu já estou na parte conformada. Lá, hein? De forma remota, eu cheguei a jogar bastante Play 1. Agora, de forma física, eu joguei muito Dream Quest e o Nintendo DS. Muito, muito mesmo. Os dois. Só explica pra gente como é que foi essa forma remota de 1900 bolinha aí, como é que você fazia? É que eu desenvolvi uma técnica de jogar PlayStation 1 sem ter o console, entendeu? Mas eu subornava criancinhas pra jogar pra mim. Não, brincadeira. Eu pegava o Wellington. Isso tá muito perigoso, velho. Calma, eu posso explicar. Eu pegava o irmão do nosso amigo Edinho e comprava os jogos de Play 1 e pedia pra ele jogar, e ele jogava pra mim. Não, calma aí. Você não assistia, não jogava. Pera. Nada. Você tá me dizendo, Vato, você tá me dizendo que você é um gamer de YouTube antes do YouTube, cara? Exatamente. Meu Deus, que nojo de você. Isso aí é um voyeur dos games. Enquanto o outro tinha prazer, ele tava olhando atrás. Não, Ivaldo, é melhor você explicar, cara. O Ivaldo... Checkpoint. O Ivaldo falava assim, isso, chuta. Ah, gol. Não, quase isso. Por exemplo, eu comprava um RPG. Eu comprava Final Fantasy 8. Aí eu ia jogar na casa desse meu amigo no final de semana. Aí eu falava, pô, vai treinando o personagem pra mim, que quando eu chegar eu já quero ele no nível bom pra mim poder matar o mestre e seguir a história. Era assim. Esse se chama planejamento. Vocês não entendem. Isso é um empresário. Tem tudo pra ser empresário de sucesso. Ele já era gerente desde aquela época. É lógico. Exato. Ele é o cara que tem talento pra gerenciar pessoas. Ele fazia as pessoas trabalharem para ele. Ele dava planejamento. Ele ganhava os louros no trabalho final, entendeu? Na reta final ele ganhava os louros. Só entrava com a inteligência. Você falou bem. Você falou bem. Gerente é o cara que não tem talento pra trabalhar. Aí ele manda alguém no lugar dele. Quase isso. Deve ser por isso que eu nunca zerei o Final Fantasy do PlayStation 1, né? Tá explicando. Nenhum, cara. Não, eu nunca tive Play 1, eu só jogava de uma forma remota. Que hora que não dava pra jogar? Então, Ivaldo, eu joguei. Não teve como explorar uma pessoa por 90 horas, né? Fora, em 4 discos não rolou. Não tinha nenhum CD que durava. Algum CD dava pra uma hora. Era impressionante. Sim. Cara, eu a um parênteses aí, é essa questão dos CDs do Play 1, né? Velho, você ressuscitava os CDs do Play 1 com cada mandinga, que cada um tinha uma receita diferente, aí você colocava a porcaria no console e ele pegava. É o milagre. Aí você vira o console de ponta cabeça, passa na camiseta, passa pasta de dente, passa não sei o que, detergente, mas você coloca lá e ele funciona, e velho. O problema é que a gente não sabe nem o que a gente tá colocando no CD e coloca dentro do videogame sem ter noção de se aquilo vai afetar o seu videogame ou não. Se pegar, é o que importa. Tá cagando. Primeiro que o CD já não era original, já começa errado aí, né? Tem aquela lenda, não, esse CD aqui, ó, ele é bom porque ele não queima o canhão do seu videogame, porque tudo queimava o canhão do videogame. Sim. Aquele CD meio verde, sabe? Sim. O bom era só o prata ou aquele que tinha a cobertura preta, né? Aquele esmalte preto. Isso, o que tinha a imagem do jogo, né? Aí o pirateiro aprendeu isso. E aí ele começou a pintar de preto bosta, de esmalte. Exatamente. E aí pegava do mesmo jeito, velho. Ó, preciso um parabéns pra você, velho. O Dreamcast eu joguei muito também, principalmente por causa do Ivaldo, né? Esse foi o meu jogo remoto, né? Meu jogo remoto era jogar o Dreamcast do Ivaldo. Só que eu acho que eu joguei mais o PlayStation 1. Quando a gente comprou, a gente jogou muito PlayStation 1. Muito mesmo. Eu não jogava nada, mas eu jogava muito. No caso do jogo remoto aí com o Ivaldo, você pegava o joystick, pelo menos, né? Eu só ficava oriçando, vendo ele jogar. Ele tinha dois controles. Ele não passava mais dois do babido. Vai, isso. Pega o anel agora. Isso. Tá pilhando. Vai perder esse anel aí. Vocês tiveram alguma decepção com algum console? Vocês compraram um console ou ganharam um console e falaram, puta, que merda. Ou então comprou um console e falou assim, agora, puta, eu adoro, vamos jogar. Falou, puta, não era o que eu imaginava ou esperava. Já que eu não respondi a última? Sendo sabotado pelo próprio irmão, a gente tá vendo. E minha resposta é muito boa, porque eu não tenho nenhuma decepção com o console, então eu posso passar a bola pro próximo. Check. Pode ignorar seu irmão. Eu tenho uma boa, então. Vou falar da minha, cara. Putz, eu tive meu Game Boy Color. Pô, adorava, jogava pra caralho. Mas tinha aquela porra daquele problema da pilha. E eu virei traficante de pilha. O que tinha mais em casa era pilha. Era pilha na geladeira, pilha em cima do guarda-roupa, pilha na cama, pilha na mochila, pilha em tudo no decanto. Aí, quando veio a nova geração do Game Boy Advance, que chegou até o Game Boy Advance SP, que, se eu não me engano, era o quadradinho que abria a tela e tal. Cara... Isso. E ele vinha com carregador. Eu falei, caralho, meus problemas acabaram. Consegui um console fudido, jogos novos, né? Os jogos estavam com gráfico melhorado, caralho. Só que tinha uma porra de um problema, uma grande decepção que eu tive, é o seguinte. Eu comprei, por exemplo, um dos jogos que eu comprei e joguei muito foi o Final Fantasy, o remake lá do Final Fantasy 1. Cara, você jogava, puta que foda, nível tal, você conquistei um monte de coisa. Só que o caralho das fitas tinha bateria. Como eu comprava jogo usado, eu não sabia qual era a condição da bateria que tava na fita. Então todo RPG que eu tentava zerar, quando eu tava super avançado, a bateria acabava. Zerava o game. Aí dava new game automaticamente. Isso não era só pra RPG. Qualquer jogo do Game Boy Advance, se tinha bateria, você podia ter certeza. Você podia ser o melhor jogo que for, você podia estar com tudo. Ah, Pokémon, você já zerou, ganhou tudo, capturou tudo, faltou um negócio. Nossa, legal. Vai dar um dia que vai zerar e vai dar game over automático. Isso eu acho que era uma merda muito foda desse console. Só que não tinha o que fazer. Eu até aprendi de forma incorreta a trocar as baterias lá no cabalacho, mas, puta, também não adiantava. Tinha hora que você colocava a bateria e o encaixe que a Nintendo fazia nas fitas originais, é o seguinte, você podia até destravar ele pra tirar a bateria. Só que quando você colocava outra, ele não travava direito. Mas se você estivesse jogando e mexesse o braço com muita força, a bateria saísse do lugar, acabou, você ia dar um game automático. Isso era uma merda nesse console. Cara, esse problema de bateria já vem desde o Super NES, cara. No Donkey Kong, no Super Mario. No Chrono Trigger, isso é. Sempre já teve bateria. E assim, cara, minha maior decepção foi comigo mesmo com um Game Boy Color. Porque eu tava, acho que no meu segundo Game Boy Color. E eu sofria muito com esse problema de pilha, né? E aí eu pensei, quer saber? Eu comprei uma fonte daquelas genéricas, né? Pra você ligar o Game Boy, que ele tinha entradinha da fonte. Só que um dia a fonte queimou. Eu falei, quer saber? Eu vou arrumar. Aí eu fui lá, mexi, não sabia fazer solda, fiz tudo com fita isolante. Falei, beleza, vai funcionar. Na hora que eu liguei na tomada, cara, só subiu a fumacinha preta. Aí eu, acho que alguma coisa aqui deu errado, cara. Aí eu fui lá correndo, comprei um pacotão de pilha, o videogame tinha morrido e eu fiquei com as pilhas na mão. Que história, velho. Cara, foi como eu falei, foi pura cagada minha, entendeu? Daí, anos depois, eu fiz um curso de eletrônica na primeira aula que eu estou falando. Sempre que vocês fizerem alguma coisa, primeiro, faça fora da tomada e segundo, verifique a tensão se tá correta com o do aparelho, cara. Aí, imagina, então... eu liguei uma fonte 220 na tomada com um aparelho que usava, sei lá, o Game Boy usava duas pilhas, usava 3 volts, cara. Nossa, velho. Nossa, 2, 3 miliamperes de corrente, né? Você tapa as coisas dentro, cara. Torrou o bicho. Pois é. Ah, no meu caso, assim, eu acho que eu não tive grandes frustrações, porque, como eu comentei, eu tive uma quantidade muito restrita, né, de consoles. Mas eu me arrependo um pouco de não ter aproveitado o Super NES por mais tempo. Porque eu era um desejo antigo, eu acabei comprando depois em paralelo com o PlayStation 1 e joguei muito mais o PlayStation 1 e de repente me deu um estalo, opa, saiu o Play 2, eu tenho que comprar, acabei vendendo ambos. Eu acho que eu deveria ter guardado um pouquinho mais de dinheiro, segurado o Super NES e depois aproveitado um pouco mais o console. Mas ter comprado alguma coisa e me arrependido e tal, ainda bem que eu não tive essa experiência. Ou mesmo ter quebrado algum, não. Mas o Super NES foi muito fácil, saiu muito fácil da minha vida. Eu acho que, por exemplo, o meu, o Everton, do Jonathan, que tivemos menos consoles, a chance de você ter uma decepção é menor, né? Quem compra tudo e consegue, o Ivaldo comprou tudo que ele quis. Acho maior, né? Vamos dizer que o Ivaldo comprou tudo, né? É, o Ivaldo comprou um lugarzinho no cemitério também. O Ivaldo já tem negócio com o cara da funerária. Só que eu comprei com dinheiro. Desculpa, eu comprei com dinheiro. Eu trabalho desde os 13 anos, desculpa. É que sabe o que eu fiz muito? Eu fazia muito cabalagem assim. Tipo, eu tinha o Game Boy Advance. Aí depois eu dava o Game Boy Advance, mais um dinheiro e troquei por Nintendo DS. Aí eu peguei o Nintendo DS, mais um dinheiro, troquei, entendeu? Eu fazia muito isso com o jogo mesmo. Ah, mas no meu caso, foi sempre assim. Juntava um, né? Vendia ou dava como parte de pagamento o console antigo. E eu nunca fiquei com... Tirando esse período que foi o NES e o PlayStation 1, das outras vezes é sempre assim. A gente se desfaz do outro pra entrar como parte de pagamento do próximo. Só agora que eu trabalho, já não sou mais moleque, é adulto, que aí tem uma renda maior. Aí sim, os meus consoles que eu parei assim, antigos, eu guardei e fui comprando de um amigo aqui, ganhei um ali, aí o que eu fui ganhando eu fui guardando. Então eu tenho até bastante coisa, mas antigamente era assim, você juntava, dava mais 50 conto, 35 fitas, o negócio e comprava um treco usado. Agora, aproveitando um gancho da história que o Anderson contou, da decepção, não com o console, mas com a habilidade elétrica dele. Com a falta de habilidade. Em montagem e manutenção, né? Vamos dizer que ele não tinha estudado o suficiente ainda. Ele assassinou porque ele quis. Ele chegou pro Game Boy dele e falou: seu filho de uma puta, você quer energia? Você quer energia? Então toma. Meteu na tomada. A pergunta seria: se você já perderam um console fazendo alguma técnica como a que ele fez, ou de qualquer outra maneira. Se perderam o console, tipo, deu pau no console, aconteceu alguma história, alguma coisa que vocês perderam esse console. Não, no meu caso não. Eu já vou entregar a palavra pra vocês aí. No meu caso, não. Cara, eu já no meu segundo PlayStation, que era o PS1, aquele branquinho, né, pequenininho. E eu tava jogando com ele no chão, né. Aí eu levantei pra tocar o CD, abri a tampa. Quando eu voltei, eu dei um passo pra trás e não vi que ele tava atrás de mim, pisei em cima do canhão. Caralho! Nossa, que merda. Foram imagens de dor e sofrimento, cara. Eu choraria porque... uma semana, velho. Eu só não chorei porque, assim, eu trabalhava, aí eu pensei, quer saber? Aí eu fui lá, peguei um dinheiro que nem poderia gastar, fui lá e comprei outro. Aí, tipo, minha mãe nunca ficou sabendo o que quebrou, tá, cara? Mas foi foda, cara. Vai ficar sabendo agora. Eu lembrei, lembrei de uma coisa. Não chegou a quebrar, mas foi uma cagada. O PlayStation 2, meu PlayStation Show 2 era aquele modelo que tinha a gaveta eletrônica, né, eletromecânica lá que você apertava o botão pra ela sair. E aí, era o tijolão. Ah, o primeiro. O primeiro, o FAT. E aí um jogo travou, pô, você desliga, né, o console, desliga o console e depois tira o jogo. Eu não sei o que que deu na minha cabeça de apertar o eject lá pra tirar a mídia e, sei lá, tentar colocar de novo, limpar e colocar de novo. Meu, no que ele saiu, eu não percebi, ele tava girando numa velocidade maluca, porque também, né, usava os bagulho pirata e tudo mais. A hora que eu abri, a gaveta tava, meu, numa velocidade, usar em bolt. O disco voou na porta. Fez tipo um cortezinho de gilete, igual os ternos lá daquela série do Oz. Só chegava na cadeia do cara que eles queriam assassinar e passava na balinha, assim, ó, no abdômen. Fez um cortezinho certinho na porta, assim. Falei, caraca, velho, não quebrou, não sei como, mas esse dia eu tomei um susto. Esse vai em você, cara, ainda bem que fudeu, foi, né? Você, é. Pode crer, não tinha pensado nisso. Não tinha pensado, podia ter cortado minha cabeça fora. Não, mas, meu, a gente tem auto... É, não, a gente sabe que tá vivo, né? O cara tava no filme do Premonição, vocês não perceberam ainda, ele escapou da morte. Será que ela tá me perseguindo até hoje? Ivaldo, não tem um console nenhum. Eu sei, meu amigo, eu sei. Por isso que o Ivaldo tá na dele, olha que pilantra. Tô só hackeando aqui as câmeras da casa do Jonathan aqui, tô só... Só o Mark Zuckerberg, é fita isolante e tudo quanto é lugar aqui. E você, Ivaldo, já perdeu um console? Caraca, putz. Cara, eu perdi meu DreamQuest. Essa foi uma dor que... Puta que pariu. Um belo dia eu tava lá jogando meu DreamQuest. Minha mãe, que brigou comigo uma semana seguida, falou que foi esse motivo. Eu tava jogando lá, deitado no colchão. Beleza, acabou que eu adormeci. Ok. Acordei no outro dia, o videogame pegando fogo. Okay. Nossa! Desliguei, né? Tava quente pra caralho, minha mãe brigando que a TV ficou ligada, né? E mãe antigamente era incrível. Se você ligava o videogame na TV, ela falava, vai estragar a TV por causa do videogame. Esse dia virou a madrugada inteira, então você já imagina como é que ela ficou, né? Nossa, eu ouvia isso direto. Não direto, vai instalar esse negócio aqui que você também vai estragar minha TV. E o engraçado é que a gente usava no canal 3. Vai estragar o quê, meu Deus do céu? Não, cara, mas... é que eles não querem perder a novela. Vai também. Beleza, passou-se um tempo, aí beleza, outro dia eu fui jogar Modern Quest, aí desligou uma vez sozinho. Eu falei, ué. Tá bom, né? Liguei, o jogo funcionou normal, ok. Aí começou, desligava uma vez, desligava duas vezes, desligava três vezes, desligava 10 vezes. Começou a desligar, aí demorava, depois estabilizava. Aí beleza, tinha um tio meu que mexia com coisa eletrônica e tal, melhor do que o Anderson, por sinal. E eu levei pra ele o console. E ele abriu, né? Abriu, olhou, trocou pasta térmica, não sei o que lá. Aí ele olhou pra mim e falou, Valdo, o negócio é o seguinte, a placa do seu videogame tá com oxidação. Então assim, eu troquei a pasta térmica, testa. Ou vai funcionar ou vai continuar do mesmo jeito. Aí batata, continuou do mesmo jeito. Aí ele abriu de novo, mexeu aqui, levou uma assistência pra mim. Né? Aí ele olhou pra minha cara e disse isso que eu nunca esqueci. Ele falou, olha, o cara da loja falou o seguinte, que você pode ligar e ele vai funcionar do mesmo jeito. Vai ficar travando, desligando, né? Você pode usar até ele queimar de vez ou você pode jogar fora se você quiser, porque não tem conserto. Nossa, imagina o tiro no coração. Né? Nossa, paciente terminal. Cara, eu tô mais feliz. Que o Vivaldo não é aquele cara que gozou no Dreamcast, cara. Essa é dos primórdios da internet, velho. Eu tô feliz que não é o Vivaldo, cara. Ainda bem que não. Vocês não sabem dessa história, cara? O relato, não? Meu Deus, depois eu mando pra vocês, cara. É maravilhoso. É muito bom. O cara dando um relato dele da besteira, digamos assim, né? Pra amenizar aquele com o Dreamcast dele. É maravilhoso. É muito bom. Caraca, e o Dreamcast ele era especial demais pra mim, cara. Meu primeiro pornô foi no Dreamcast, cara. É tão especial que você falou errado todas as vezes, cara. Esse é o apelido que eu tenho. É, você falou errado todas as vezes. Não, normal, cara. Eu chamo ele de DreamQuest e eu, puta, tenho esse costume de merda. Ah, eu reclamo disso a vida toda, mas tudo bem. É, não, um dia eu vou acertar. O Ivaldo fala Dreamcast e Dragoncast. É o que é isso mesmo. O Ivaldo precisa ser estudado um dia, cara. Mas já quando ele já, quando ele partir, aí ele vai doar o corpo dele pra ciência pra ser estudar. Talvez, não sei. Ele não for abduzido antes. Isso se ele não matar o cientista antes também, né? Sabemos. Não, ah, não. Se eu não abduzir o cientista, vai saber se eu não sou um reptiliano disfarçado. A chance é alta. Isso faz mais sentido pra mim. Ainda bem que olha, a amigo. Cabeça, a cabeça me faz pensar, hein? A de cima ou de baixo? Nada. De... Escuta, você tá mostrando seu pintinho pra todo mundo? Anos pra eu conseguir ver pela primeira vez e agora você sai mostrando pra pessoa que chega no grupo agora? Eu acho que eu conheço o Ivaldo um pouco antes de você, só isso. Tempo de convivência. Ah, tá, aí vale. Escuta, não fica quieto não. Oi, eu tô te ouvindo direito. Tá chovendo depois aqui. Depois a gente conversa, tá chiando muito. Você tá entrando no túnel agora. Ele tá gravando num carro. É. Cara, o próximo cagado ensaiada vai ser foda, viu? Puta merda, cara. Ivaldo, você que falou, você acabou de falar de apego, né? Que você tinha um grande apego pelo Dreamcast. Agora pra todo mundo, né? Pode começar por você. Eu imagino qual seja. Qual foi o console preferido da vida até agora? Todos, de todos, o que eu realmente achei top, não só de apego, mas também da qualidade do aparelho, foi o Nintendo DS. Porque ele tinha uma ótima bateria na calma questão aí, de você carregar. Calma aí, mano. É console preferido. Você acabou de quebrar as pernas do Vinícius. Ele tinha certeza que ia falar o Dreamcast, cara. Ah, isso, percebi. É que eu tô repetindo, você entendeu a pergunta? Console preferido. Preferido, você falou que amava aí, ó. É, ó. A resposta não tá certa, cara. Ele tá na tela. E eu saio, ele só quebrou. Olha, né? É, cara. Porque tem um host aí que a gente fala mas que ganhou o problema. A, ele fala que ganhou o B. E dane-se a sua análise. O problema é que o Ivaldo, se o Ivaldo responder isso, ele vai acabar respondendo a outra pergunta que eu não fiz ainda. Aí fudeu mais ainda, entendeu? Ah, igual eu quando falei do videogame perdido. Ah, não, mas aí você falou, mas você não tinha muita noção. É, mas Ivaldo, continua, pode falar. Posso manter a mesma opinião? Lógico, é sua. Você não vai me bater, né? Não, aqui é uma democracia. Menos pro Anderson. Não era o Ivaldo que tava falando, cara? É, mas eu tô te deixando ciente já, antes que você responda. Ah, tá, entendi. Só pra deixar tá, bem tá claro, o que eu mais gostei, assim, em geral, pelas qualidades do aparelho, não só por apego, também pelas qualidades do aparelho, foi o Nintendo DS. E a melhor coisa que tinha no DS foi quando eles inventaram o cartão chamado R4, que era um cartão que você colocava uma memóriazinha, né, um cartãozinho de memória nele, e você baixava os jogos pela internet, de forma pirata, mas tudo bem. Você baixava os jogos pela internet e foda-se, você jogava o que você quisesse, podia mas tirar, deixar mas o PC. Esse cartão R4 é oficial da Nintendo? A Nintendo lançou esse cartão R4 ou os caras fizeram paralelamente de algum jeito que só Deus sabe? Então, acho que fizeram de algum jeito místico, cara. Não, porque se a Nintendo não assim, ó, esse aqui é um cartão que a gente inventou, que vocês podem baixar não. Na internet e pau no cu da Nintendo, né? Nossa. Não, cara, o R4 ele era um flashcard, aí tinha o R4, tinha o Ace Card 2, tinha o Super Card, tinha o R4 RPG, tinha uma série desses cartões aí, cara. Sim. O R2. Eu tinha um Ace. Essa foi ruim, né? Entra o somzinho da praça agora. Eu tentei ouvinte. Eu tinha o Ace Card, complementando o Ivaldo, eu tenho até hoje o Ace Card 2 e aquele outro cartucho, Ivaldo, que é o Ace Flash 4, que ele vai na entrada do GBA do DS. Então eu consigo tanto o Game Boy Advance como os jogos do DS, cara. Olha só. Tá aqui até hoje. Show, mas a memória é tipo quanto? Aí é limitado o cartão de memória, né? Ah, sim, entendeu. É como o cartão que eu tinha podia pegar até 16, 32 GB. Ah, É que é assim, ele é um cartucho igual ao do DS, só que a diferença é que ele tem uma entrada com um slot micro SD, entendeu? Aí você instalava um softwarezinho nele, o DS lia esse software, que chama Homebrew, né? E aí, a partir dali, ele carrega o jogo sozinho. Você conseguia jogar online, conseguia fazer tudo, normal. Eu jogava muito Mario Kart online. Mario Kart e o Metroid Prime, o Prime Hunters. Da hora. Você viu o podcast? Esse podcast tá sendo cultura também, então, se... É, cultura da pirataria, mas é cultura. Logo a Polícia Federal bate aqui, né? Não irão fazer isso, porque eles não vão escutar, eu acho. Espero que não. Mas, cara, tá todo mundo tá escutando. Só tem um serviço de inteligência que não tá escutando a gente, que é a BIM. Todos os outros do mundo estão. Então é bom a gente tomar cuidado. É porque a BIM usava a internet da... E aí já era, o sinal deles oscila pra caramba. É. Não dá pra fazer um download de um podcast. Eu não vou falar pro nosso ouvinte a empresa que você trabalha pra estar inflamando a... Por favor. Por favor. Eu trabalho naquela empresa do Ivaldo lá. Tá. Jequiti. Digamos que é uma empresa que não está morta. Já deu. Aí, é porque não conhece o Ivaldo. Fica a dica. Mas a fibra é boa, hein? Foi a boa peça. Por um acaso, eu tô gravando esse podcast, todos nós, não, nem todos, mas estamos... Ou não. A internet dessa empresa, mas enfim... O meu console preferido foi o PlayStation 1, com certeza foi o PlayStation 1. Everton, você falou já? Não, cara, o meu, eu considero o meu console preferido porque eu joguei mais, eu zerei mais jogos nele, e é o Xbox 360, cara. Os meus jogos preferidos foram nesse console, né? É, já no meu caso, eu tô com o Vinícius, o meu console preferido. Acho que em todas as listas vai ser meio difícil de bater. É claro, né? Não é o console mais recente ou com maior qualidade gráfica, de processamento, mas o PlayStation 1 foi o console que eu mais me diverti, com certeza. Não foi o que eu mais joguei, até porque eu passei a minha infância inteira com o Master System, mas com certeza é o meu preferido. Cara, o meu... Pode falar, Ivo. Eu não falo. Ele ia acordar você, cara. Eu achei que você ia falar. Não, não falei. Mentira, pode falar. Não, você que sabe, cara. Eu fico aqui só soltando referências depois. Não, claro. Humilhando, ofendendo o rosto. Te convidei para isso. Não para ofender o público. Para ser ofendido. Mas se quiser, posso. É isso. Não pode. Democracia, né? País livre. Você pode fazer o que quiser. Mas processos existem, entendeu? Vinícius, eu sei onde o Anderson mora. Eu também sei onde ele mora. Pode matar? Olha, depois a gente conversa. Só faltou falar, né? Faz o que você quiser, cara. Depois você segura a bronca aí. É bom você dar um abraço apertado na sua mãe hoje, tá? Não. 5 minutos, cara. Eu levo 2 minutos pra chegar na sua casa. Eu sei onde você mora também. Eu levo mais 5 pra ir embora daqui e correr. Ah. Você ainda tem o fator summon, que você pode summonar o Goblin da parede e usar como defesa. Eles não sabem o que é, irmão. Mas um dia eu vou mostrar. Ah, o Juliana tá. Mas enfim, Anderson, qual que é o seu console preferido? O meu, cara, o meu é muito assim, por uma memória muito afetiva, porque eu tinha só jogo original dele. E eu acho que o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, ou um dos melhores, foi a primeira vez que eu joguei lá, que foi o Castlevania Symphony of the Night. Eu tô falando do Sega Saturn, cara. E o Sega Saturn, cara, eu ganhei, e ganhei com o jogo original. Eu ganhei com o Bomberman Saturn, que, não sei se vocês estão ligados, ele tinha um multitap que você colocava nele, dava pra jogar 10 pessoas, cara. Então, assim, a minha casa era uma zona. Era muito moleque passando a tarde jogando videogame, cara. Você não tem ideia da diversão que era aqui. Sua mãe devia ficar doida. Ah, ela tava trabalhando, né? Tipo, era melhor em casa e fazendo merda na rua, né? Então, assim, cara, joguei muito Bomberman, joguei muito Castlevania, joguei o Resident Evil de novo ali também, joguei outros jogos como Knights, Guardian Heroes. Cara, a Sega Saturn tem uma biblioteca de jogos maravilhosa, assim. A Sega que foi meio... não soube tratar bem o aparelho, fez meio nas pressas por causa do PlayStation, etc. Mas, cara, é uma biblioteca que eu tenho com saudade ainda. Eu tive um outro depois, acabou quebrando, mas no futuro, em breve, eu vou comprar mais um. E como o Jonathan falou, né? Conversão de arcade, cara, no Saturno, com cartãozinho de memória, rodava lindo, cara. Jogava The King of Fighters, jogava os Marvel vs. X-Men, cara, é muita diversão naquele videogame, cara. Só citando um pouco do pegando o gancho que o Anderson comentou, realmente, não, eu joguei o Sega Saturn pela primeira vez, que era de um colega que estudava comigo, eu fiquei impressionado com a qualidade, porque ele tinha um poder de processamento maior do que o do PlayStation, apesar deles serem meio parelhos, né, mas o Sega Saturn conseguia processar mais. E aí, quando eu comparei um jogo que eu já achava lindo, me divertia pra caramba, que é o X-Men vs Street Fighter do PlayStation, quando eu joguei no Sega Saturn, cara, a experiência é muito melhor no Sega Saturn. Além do gráfico ser melhor, você conseguia trocar os personagens com muito mais facilidade. Acho que o do PlayStation 1 tinha até essa limitação, você não conseguia trocar os personagens a qualquer momento da batalha, ou, se não me engano, se não me falha a memória, nem trocava, né? Você só pulava o personagem quando você morria, ou dava aquele um comando de especial pra que o outro personagem voltasse pro background lá. Então, o Sega Saturn, cara, era muito foda. O Castlevania, né, do Sega Saturn, pra você jogar com eram três personagens, tinha a Maria, era legal pra caramba jogar com a Maria. Maria Rena, o Simon Belmont e o Alucard. E o Alucard, né? A Maria era mó pelona, né? Jogava com o Simon, jogava muito com o Simon Belmont, cara, gostava de jogar com ele. E você tava falando aí do jogo do Marvel vs Street Fighter, o problema do PlayStation é a pouca memória. O PlayStation tem quase 4 MB de memória RAM, enquanto o Saturn, ele tinha também 4, só que você conseguia adicionar mais 4 via cartucho, né? Então, pro PlayStation, você tinha que jogar com duas duplas iguais, cara. Exato, pra poder trocar, porque ele processava a dupla só com a metade da memória, né? Exatamente. Você tinha o cartucho de expansão, isso que era mó difícil de achar aqui no Brasil, né? Eu tinha o de 4 mega, eu tinha o multitap, eu tinha a pistola pra jogar o House of Dead também. Cara, o Saturn foi o jogo mais legal, o jogo mais legal que eu já tive. Apesar de eu adorar o PlayStation 1 e o DS, o que eu sinto saudade mesmo é do Saturn. House of Dead jogava pra caramba, mas não no Sega Saturn, jogava em máquina mesmo. Achei muito louco ficar com a galera no arcade. Era onde eu jogava, acho que tinham 4, né? Podia, acho que, jogar 4 pessoas, se não me engano. No arcade, sim. No Saturn eram 2 pessoas. Só mas, cara, duas, né? Maravilhoso. É, até pela limitação, né? Não tinha como colocar mais armas em jogo. Mas o videogame era maravilhoso. Sensacional. Parabéns, vocês foram bem agora. Uma puta explicação sobre Sega Saturn. Parabéns, viu? Parabéns. Você vê como eu gosto, pra você ver como eu gosto pouco do videogame, né, cara? É, eu tô vendo. Agora, a pergunta, Ivaldo, olha, eu vou perguntar primeiro pra você, porque se sua resposta não for a que eu tô imaginando, eu vou ficar chateado. Meu Deus. Qual o videogame que vocês, se a gente falou os preferidos, qual foi os que vocês mais gostaram de usar? Qual era a qualidade do aparelho? Você gostou mais do design, do controle, se não foram portáteis, se foram um console com controle? Qual que vocês mais gostaram de jogar? Vocês acharam mais efetivo, né? Que teve uma qualidade maior. Ivaldo, pensa bem, a sua amizade está em jogo, pensa bem. É verdade. Pensa cara, muito bem, viu? Ele quer porque quer que o Ivaldo fale do Dreamcast em algum momento, cara. Não, mas não é agora, não é pra falar Dreamcast. Eu quero ver o que ele vai falar agora. Mas você fez uma pergunta que ele já explicou tudo falando do DS. Então, eu só quero que ele fale. É o Nintendo DS que eu já acabei de explicar na outra questão. É isso que eu quero que ele responda. Nossa, tem Dreamcast agora. Tá, desconsiderando o DS, que eu gostei muito dele e também se tem algumas qualidades. Não é pra desconsiderar o DS. É o DS a resposta. Não, eu tenho outro console. Próxima pergunta. Não, eu tenho um console que me surpreendeu muito pela qualidade do aparelho, sim, que é o PSP. Mas qual você gostou mais, DS ou PSP? Não, o preferido que eu joguei muito, me diverti muito, foi o DS. Só que eu citei algumas qualidades do aparelho mesmo, principalmente pelo fato de eu poder roubar jogo pela internet. Agora, da qualidade do aparelho, da máquina na mão, jogabilidade, botões e os caralho, cara, o PSP é incrível, cara. O PSP é uma máquina maravilhosa, né? Uma coisa tem que admitir, a telinha do PSP, meu, parabéns. Nossa. Pra Sony, velho. Ela é linda, velho. Linda. É muito. Depende da geração do PSP, né? Na geração 3000, que o bicho animal. Antes eu achava muito. Eu peguei 3000. Eu já conheci Anderson naquela geração que o pessoal já conseguia rodar o software pra, não digo desbloquear, mas pra usar aplicativo de terceiros, instalar emulador e tal. Sim. Foi essa que eu conheci. Só que ele não podia desligar, senão ele perdia, né? Então, o meu PSP 3000, ele, assim que eu comprei, eu já desbloqueei, e ele também tinha um cartão parecido com esse R4 que eu tinha comentado DS, que também baixava os jogos. Só que independente disso, na questão de jogos, do que eu me diverti, é o que o Jonathan falou. Cara, o PSP é lindo, cara. A tela dele, o display dele é lindo. E os botões, é muito bom de usar os comandos, os botões do PSP, porque ele se encaixa perfeito na mão. Sem contar com as outras qualidades que o aparelho tinha. Você podia acessar a internet, ver um monte de coisa, acessar o PlayStation 3, fazer o caralho. Cara, o PSP era incrível, velho. De qualidade de aparelho, pra falar, essa máquina é top, eu tiro o chapéu pro PSP, cara. Sem contar que o gráfico dos jogos do PSP são maravilhosos, não tem nem o que questionar. E ainda tem a vantagem nostálgica de você, dependendo do programinha que você colocar de emulador, cara, você pode ter o que você quiser na mão. Eu tinha Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation 1, você emulava jogo com facilidade. Eu tinha um monte de emulação no meu PSP, cara, e eu considero uma das melhores máquinas que eu já tive, cara. Cara, é por isso que a galera caiu matando muito em cima do Vita, e a Sony mudou tanto a arquitetura dele que ele ficou mega complicado em relação ao PSP. Cara, o PSP era uma maravilha, você rodava qualquer coisa nele, cara. Sim. E assim, você falou do jogo de PS1, você passava ele num programinha, ele convertia, e ele ia como se fosse o próprio PS1, cara. Era genial. Exatamente. Maravilhoso. É, a Sony dificultou tanto com a arquitetura do Vita pra evitar isso, que a gente tá citando como... Isso foi um trocadilho, né? Trocadilho. Pra evitar isso que a gente citou como vantagem, que ficou complicado também pros desenvolvedores, né? As desenvolvedoras de jogos não conseguiam programar o jogo pra extrair o máximo do Vita. Aí pronto, morreu. Ninguém queria fazer jogo pro Vita. Porque assim, cara, o DS foi um fenômeno. O DS vendeu mais de 125 milhões de cópias, entendeu? Eu acho que ele é o segundo ou terceiro videogame mais vendido atrás do PlayStation 1 e do PlayStation 2, pra você ter uma ideia. Então, a Sony tá frente, né? É o PlayStation 2, PlayStation 1 e depois o DS. Ou bem o Wii também. Eu sei que assim, a luta é grande, e então, cara, a Sony não tava sabendo fazer. O Vita foi meio que feito nas coisas, vamos reagir ao que a Nintendo tá fazendo. Alguma coisa se perdeu do caminho, entendeu? Eu tenho um, tem alguns jogos que eu gosto, mas alguma coisa tá faltando ali. Não é igual o PSP. Então qual que é o você ficou no PSP junto com o Ivaldo? Não fiquei no PSP não, cara, porque o meu, assim, que eu vi e eu falei, cara, eu preciso comprar isso pra já, foi o DS. Eu lembro quando saiu aquele primeiro, o gordinho, e tinha problema de iluminação, aí eu ficava assim, cara, eu preciso comprar esse videogame, comecei a trabalhar, aí juntei o dinheiro. Por sorte, quando eu consegui o dinheiro, já saiu aquele DS Lite. Aquele é perfeito, bonitinho, com iluminação, formatinho quadradinho, fechava direito, cara, aí o DS foi só alegria, cara. Tanto que o meu primeiro eu joguei até gastar os botões, pra você ter uma ideia, e aí eu comprei outro, aí esse outro eu acabei sendo roubado jogando no metrô, né, e aí eu comprei mais um, esse tá comigo até hoje, cara. Vira e mexe, eu tô aí jogando o DS, né? Então, bom, a galeria de jogos do DS é sensacional. Jogo de RPG, jogo de Adventure, jogo de carta, tem jogo de carta legal, tem muita coisa no DS, muito bacana, cara. Acho que é o que mais me agrada, assim, de jogar. Jonathan? Então, no meu caso, apesar do meu console preferido ser o PlayStation 1, eu acho que ele não tem nenhuma coisa, nenhum diferencial que eu consiga citar aqui, mas eu tenho um carinho especial pelo Game Boy Color, porque o Game Boy Color, ele tem essa questão da portabilidade dele, que, pô, você poder ter os seus jogos preferidos aí, onde você for. Eu já tinha com uma versão de uma bateria, que ela vinha, né, num formato adaptado, parecia os contatos de uma pilha, mas você carregava já na energia elétrica, então não tinha o problema de zerar a bateria tão rapidamente como com pilhas, né? E eu jogava praticamente todos os dias. Eu trabalhava no ABC, aqui de São Paulo para ABC, é uma distância grande, eu ia de trem, então o trem vai maroto. Putz, eu nem via a viagem passar, eu ficava ali jogando. Zerei todas as versões que tinha pro console de Pokémon, eu zerei. Os RPGs que tinha pro console, eu zerei. E eu jogava todo dia. E acho que até hoje, se eu comprar, pegar uma viagem, ou uma fila de banco, alguma coisa que você tenha que esperar, ou matar o tempo, ele ainda ia me servir muito bem. Então, vai com uma menção honrosa aí pro Game Boy Color. É, o meu, diferente do que o pessoal tá falando, o pessoal tá... geralmente falou um console preferido e o que mais gostou de usar um outro videogame, e pelo que vocês estão falando, portátil, né? É, como a gente nunca teve portátil, o que eu mais gostei de usar se confunde com o meu preferido, né? Que é o Xbox 360, né? Ele é um videogame que eu curto muito, sabe? Eu gosto de usar, eu gosto de jogar ele ainda. É, ele é muito fácil de você salvar jogo, por exemplo, baixar jogo com o Xbox Gold, salvar num HD externo qualquer, sabe? Eu uso muito Netflix nele. Ele é meio que meu serviço de aplicativo de streaming, sabe? Eu deixo aqui rodando a TV e eu gosto bastante do Xbox. Você usa como uma central de mídia, né? Até hoje. É, praticamente isso. Mas eu que não joguei muito o Xbox 360 também, joguei um pouco, vi bem mais que o PlayStation 4, por exemplo, que a gente tem agora, mas eu acho que o controle do Xbox também é diferenciado. E muita gente que não gosta, mas eu acho que quem não gosta é porque não parou pra jogar, porque é muito melhor com o controle da Sony. Isso é polêmico. Porra. Mas é muito melhor o controle de um isso, concordo. Que a Microsoft. Também concordo. Eu acho que o design do videogame, o design de tela também, do serviço de live, é muito bonito. É a qualidade imposta pela Microsoft no design desse console foi muito boa em todos os sentidos. Cara, eu tenho PlayStation 4, mas assim, em termos de network, a live dá um banho na PSN, mas de longe, sem sombra de dúvida. É, cara. Muito diferente. Muito melhor. E o Everton tivemos o Xbox, né? Agora a gente migrou o PlayStation 4. É muito diferente, velho. A gente, quem usava live muito tempo, eu acho que sente muito essa diferença. Sente. Eu vejo uma galera reclamando, assim, que tá curtindo mais o PS4 pelos jogos e tal, mas o serviço online da Sony é complicado, cara. E você tava falando do controle? A minha única reclamação no controle do Xbox era pra jogo de luta, cara. Porque aquele direcional digital dele era ruim. Sim. Agora, qualquer outro com analógico, tanto que aquela época que eu fiquei sem jogar videogame, eu jogava PC com os controles de Xbox. Eu tenho eles aqui até hoje, inclusive. É, o Anderson acabou citando o contraponto que eu ia fazer. Como eu tenho uma predileção por jogos aí de luta, né, jogos de ação, eu acabei me adaptando melhor com o controle primeiro do PlayStation 1, na sequência do PlayStation 2, PlayStation 3, que seguem mais ou menos a mesma linha, a mesma ergonomia. Então eu gosto mais dos controles do PlayStation, da linha da Sony. Mas uma coisa que o Vinícius comentou também faz sentido, que pode ser uma questão de costume. Como eu nunca tive o console, e as poucas vezes que eu tive contato foi quando a gente foi jogar juntos, né, que a gente se reunia para jogar, é diferente você pegar um controle que você não tem costume, você já fica com aquele mindset que aquilo não tá legal para você. Mas às vezes é só uma questão de treinamento. Em vias gerais, assim, eu gosto mais dos controles da linha da Sony. Agora, a live não tem como, velho. Os caras tiveram uma sacada muito top, assim, de pegar a galera, o time de desenvolvimento que já tava acostumado com o Windows, que todo mundo já tá acostumado a usar o Windows, e adaptar isso de uma forma mais dinâmica, tal, e dentro da interface do Xbox, arrebentou com o sistema operacional da Sony. Perfeito. Muito bem, vamos terminando aqui esse questionário sobre consoles. A gente conheceu um pouquinho das histórias e dos primeiros consoles de cada um aqui, o que já teve. Se você quer responder o questionário, responder sobre seus consoles, falar dos seus consoles, tem histórias engraçadas sobre eles, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Segue a gente nas nossas redes sociais, Facebook @nerdpatriarca, o Twitter @nerdpatriarca. Entra no site www.nerdpatriarca.com.br, lá você escuta todos os podcasts. A gente lança semanalmente, todo domingo. Assina os feeds, você escuta pelos agregadores. E é isso aí, vamos lá. Alô. Falou, galera. Abraço.